Ficheiro 50. Estava uma bela manhã ensolarada, depois de a neblina desaparecer. Os pássaros agitavam-se na urze e a estrada era larga naquele sítio para variar e macia sob os cascos dos cavalos. Jamie cavalgava ao meu lado enquanto subíamos um pequeno monte. Fez um sinal com a cabeça para a direita. Estás a ver aquela ravina lá embaixo? Sim. Era uma pequena área verde de pinheiros, carvalhos e álamos, a certa distância da estrada. Há lá uma fonte com uma lagoa sob as árvores e relva macia, um lugar muito agradável. Olhei para ele interrogativamente. Um pouco cedo para almoçar, não é? Não era exatamente isso que eu tinha em mente. Jamie, como eu descobrira por acaso há alguns dias, nunca dominara a arte de piscar só um olho. Ao invés disso, piscava os dois, solenemente, como uma grande coruja. E exatamente o que tinhas em mente? Perguntei. O meu olhar desconfiado deparou-se com os olhos azuis, infantis e inocentes. Estava a pensar se gostarias na relva, sob as árvores, junto à água, com as saias para cima, até às orelhas. Ah! Balbuciei. Digo ao Dougal que vamos buscar água. Acelerou o cavalo, voltando logo depois com os cantis dos outros cavalos. Ouvi Rupert gritar alguma coisa em gaélico enquanto descíamos a colina, mas não consegui distinguir as palavras. Cheguei à clareira primeiro. Descendo do cavalo, descontraíra-me sobre a erva e fechei os olhos contra a claridade do sol. Jamie parou ao meu lado pouco depois e saltou da sela. Deu uma palmada no cavalo, a rédeas soltas, mandando-o pastar com o meu, antes de cair de joelhos na relva. Estendi os braços e puxei-o para mim. Estava um dia quente, impregnado com o cheiro da relva e o perfume das flores. O próprio Jamie cheirava a relva recém-aparada, doce e acre. Temos de ser rápidos, disse eu. Hão de achar estranho demorarmos tanto tempo a vir buscar água. Não vão achar estranho, disse, desatando os meus cordões com a facilidade adquirida com a prática. Eles sabem. O que queres dizer? Não ouviste o que Rupert disse quando partimos? Ouvi, mas não percebi. Os meus conhecimentos de gaélico estavam a melhorar, ao ponto de poder compreender as palavras mais comuns, mas ainda estava longe de entender uma conversa. Ótimo, não era adequado para os teus ouvidos. Tendo libertado os meus seios, enterrou o rosto neles, sugando e mordendo delicadamente, até eu não aguentar mais e deslizar sob ele para levantar e afastar as minhas saias. Sentindo-me absurdamente inibida, depois daquele encontro selvagem e primitivo sobre a rocha, ficara acanhada de fazer amor perto do acampamento. E os bosques eram densos demais para andarmos por eles com segurança, um pouco mais longe do acampamento. Estávamos a sentir a leve e agradável tensão da abstinência. E agora, longe de olhos e ouvidos curiosos, unimo-nos com o impacto que fez os meus lábios e dedos formigarem com a precipitação do sangue. Estávamos quase a terminar quando Jamie ficou repentinamente paralisado. Abrindo os olhos, vi o seu rosto escuro contra o sol, com uma expressão absolutamente indescritível. Havia um objeto negro pressionado contra a sua cabeça. Os meus olhos ajustaram-se finalmente à claridade e vi que se tratava do cano de um mosquete. Levanta-te, filho da mãe desgraçado. O cano da arma moveu-se, chocando contra a têmpora de Jamie. Devagar, ele levantou-se. Uma gota de sangue começou a formar-se no local onde o cano de mosquete arranhara a pele. Eram dois soldados ingleses, desertores, a julgar pelos restos esfarrapados dos uniformes. Ambos estavam armados com mosquetes e pistolas e pareciam muito satisfeitos com o que a sorte colocara no seu caminho. Jamie ficou de pé, com os braços erguidos, o cano de um mosquete pressionado contra o peito, o rosto cuidadosamente impenetrável. Devias tê-lo deixado terminar, Harry, disse um dos homens. Abriu um largo sorriso com uma boa exibição de dentes estragados. Parar assim a meio faz mal à saúde de um homem. O comparsa espetou o mosquete no peito de Jamie. A saúde dele não é problema meu e em breve também já não será problema dele. Estou com vontade de aproveitar um pouco daquilo. Fez um breve aceno da cabeça na minha direção. E não gosto de praticar depois de outro homem, muito menos de um filho da puta escocês como este. O dos dentes estragados riu-se. Também não sou tão exigente. Mata-o então e despacha-te. Harry, um homem baixo, atarracado e estrábico, pensou por um instante, examinando-me especulativamente. Eu ainda estava sentada no chão, os joelhos puxados para junto do corpo e as saias firmemente pressionadas em volta dos tornozelos. Fizeram certo esforço para fechar o meu corpete, mas ainda estava muito exposta. Finalmente, o homem baixo riu-se e fez um sinal chamando o parceiro. — Não, deixa-o assistir. Anda cá, Arnold, e aponta-lhe o teu mosquete. Arnold obedeceu ainda a rir. Harry colocou o mosquete no chão e soltou o cinto com a pistola ao lado dele, preparando-se. Pressionando as saias para baixo, notei um objeto duro no bolso direito. A adaga que Jamie me dera. Conseguiria usá-la? Sim, decidi, olhando para o rosto vesgo e cheio de borbulhas de Harry. Conseguiria, de certeza. No entanto, teria de esperar até ao último segundo possível. E tinha as minhas dúvidas se Jamie conseguiria controlar-se tanto tempo. Podia ver a ânsia de matar, profundamente marcada nas suas feições. Em breve, a consideração das consequências já não seria suficiente para o conter. Não ousava deixar as minhas intenções transparecerem muito no meu rosto, mas semicerrei os olhos e fitei-o o mais duramente possível, querendo dizer-lhe para não se mexer. Os tendões saltavam no seu pescoço e o rosto estava roxo, tomado pelo sangue que subira. Mas percebi um aceno ínfimo da sua cabeça, indicando que compreendera a minha mensagem. Lutei enquanto Harry me pressionava contra o chão e tentei levantar a saia, mais para colocar a mão no cabo da adaga do que realmente para oferecer resistência. Esbofeteou-me com força, ordenando-me que ficasse quieta. A minha face ardeu e os meus olhos lacrimejaram, mas a adaga estava agora na minha mão, oculta, sob as pregas da saia. Deitei-me de costas, respirando pesadamente. Concentrei-me no meu objetivo, tentando apagar tudo o resto da minha mente. Teria de ser nas costas. O desgraçado estava demasiado perto para eu tentar a garganta. Os dedos imundos enfiaram-se nas minhas coxas, afastando-as. Mentalmente pude ver o dedo de Rupert a golpear as costelas de Murtagh e ouvir a sua voz, aqui, abaixo das últimas costelas, perto da coluna, espete-a, força para cima e diretamente no rim. E ele cairá como uma pedra. Estava quase na hora. Senti no meu rosto o mau hálito quente e repugnante de Harry, que apalpava entre as minhas pernas nuas, concentrado no seu objetivo. Presta atenção, rapazinho, e vê como se faz, disse, ofegante. Vou deixar a tua pega a gemer e a pedir mais. Passei o braço esquerdo em torno do seu pescoço para o manter junto de mim. Levantando a mão com a faca, baixei-a com todas as minhas forças. O choque do impacto reverberou pelo meu braço e quase soltei a adaga. Harry ganiu e contorceu-se, tentando escapar. Impedida de ver, eu apontara alto demais e a faca resvalara numa costela. Não podia desistir agora. Felizmente as minhas pernas libertaram-se do emaranhado das saias. Passei-as com toda a força em volta dos quadris suados de Harry, prendendo durante os preciosos segundos de que eu precisava para outra tentativa. Apunhalei-o outra vez com uma força desesperada e desta vez atingi o lugar certo. Rupert tinha razão. Harry arqueou-se numa hedionda paródia do ato sexual. Depois desabou sem um som, como um peso morto e flácido sobre mim, o sangue jorrando em esguichos, cada vez mais fracos, do ferimento nas suas costas. A atenção de Arnold fora distraída por um instante pelo espetáculo no chão, e um instante foi mais do que suficiente para o enlouquecido escocês que mantinha sob a sua mira. Quando consegui recuperar o suficiente para me esgueirar debaixo do defunto, Arnold unira-se ao seu comparsa na morte, a garganta cortada com precisão de orelha a orelha pelo seguiandu que Jamie tinha na meia. Jamie ajoelhou-se ao meu lado, puxando-me debaixo do cadáver. Tremíamos de nervoso e do choque e permanecemos agarrados um ao outro sem falar durante alguns minutos. Ainda sem dizer palavra, pegou-me ao colo e levou-me para longe dos dois corpos, para uma faixa de terra relevada atrás de uma cortina de álamos. Colocou-me no solo e sentou-se ao meu lado, desajeitadamente, desabando como se os seus joelhos tivessem cedido. Senti uma solidão gélida, como se o vento do inverno soprasse nos meus ossos, e estendi os braços para ele. Ele ergueu a cabeça de joelhos, o rosto desfigurado, e fitou-me como se nunca me tivesse visto. Quando coloquei as mãos nos seus ombros, puxou-me com força contra o peito, com um som entre um gemido e um soluço. Possuímo-nos ali mesmo, num silêncio selvagem e angustiado, com movimentos ferozes e terminando em poucos instantes, levados por uma compulsão que eu não compreendia, mas sabia que devia acatar, ou nos perderíamos um do outro para sempre. Não foi um ato de amor, mas de necessidade, como se soubéssemos que se ficássemos sozinhos, nenhum de nós conseguiria suportar. A nossa única força residia na fusão, afogando as lembranças de morte e de quase violação na inundação dos sentidos. Ficámos agarrados um ao outro na relva, desalinhados, sujos de sangue e a tremer sob o sol. Jamie murmurou qualquer coisa, a voz tão baixa que apreendi somente a palavra lamento. A culpa não foi tua, sussurrei, acariciando-lhe o cabelo. Está tudo bem, nós dois estamos bem. Tinha a sensação de estar a sonhar como se nada fosse real à minha volta e reconheci vagamente os sintomas de choque retardado. Não é por isso, disse, não é por isso. Na verdade, a culpa foi minha. Que tolice vir para aqui sem tomar as devidas precauções e deixar de ser... Mas não era a isso que estava a referir-me. Queria dizer que lamento muito ter-te usado como agora. Possuir-te logo depois de... como um animal. Desculpa, Claire. Não sei o que... Não pude evitar, mas... Meu Deus, estás tão fria, Modouine. As tuas mãos estão geladas. Anda, deixa-me aquecer-te. Choque também, pensei confusamente. Era engraçado como o choque fazia algumas pessoas desatarem a falar. Outras apenas tremiam em silêncio, como eu. Pressionei a sua boca contra o meu ombro para acalmá-lo. Está tudo bem, continuei, repetindo. Está tudo bem. De repente, uma sombra recaiu sobre nós, sobressaltando-nos. Dougal estava parado a olhar para nós, de braços cruzados. Educadamente desviou o olhar enquanto eu atava aos meus cordões apressadamente, mas olhou para Jamie com o senho franzido. Agora ouve, rapaz, tudo bem que queiras divertir-te com a tua mulher, mas deixar-nos à espera mais de uma hora e estarem tão absortos um com o outro que nem me ouviram chegar, esse tipo de comportamento vai-te causar problemas um dia destes, rapaz. Alguém podia aparecer por trás, encostar-te uma pistola à cabeça antes de te dares conta e... Parou, no meio da sua advertência, para me fitar com incredulidade, enquanto eu rebolava pela relva a rir histericamente. Jamie, vermelho como uma beterraba, levou Dougal para o outro lado dos álamos, explicando-lhe o que se passara com uma voz baixa e controlada. Continuei a sacudir-me incontrolavelmente, rindo baixinho, até enfiar um lenço na boca para abafar o som. A libertação repentina das emoções, associada às palavras de Dougal, evocara uma imagem do rosto de Jamie, apanhado em flagrante, que achei hilariante no meu estado de atordoamento. Ri e gemi até as bochechas me doerem. Finalmente sentei-me, limpando os olhos no lenço, e vi Jamie e Dougal de pé, parados à minha frente, exibindo expressões idênticas de desaprovação. Jamie levantou-me e conduziu-me, ainda a prender o riso e com os soluços ocasionais, para onde os outros homens esperavam com os cavalos.